Nick, Success, ainda Phil Collins, Easy Lover. Começamos o primeiro bloco do Flash House de hoje. Dessa maneira bem popzera, anos 80, hein? Spandau Ballet, Be Free With Your Love. O segundo bloco eu posso garantir que tá maneiraço também, então se eu fosse você eu não sairia daí de jeito nenhum. Aliás, aumentaria o volume desta bagaça. Você está ouvindo Flash House. 6:29. Rio Rádio Serviço. Minutos finais da maratona. Segue Antônio Luiz vencendo o cansaço e rumo à medalha. Abriu a vantagem, superou os vícios, deixou para trás os demais corredores e o desânimo. Daqui para frente é só a adrenalina da corrida. E cruza a linha em chegada. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. A Rio Sul Rádio também está no Twitter. Siga o nosso perfil e confira nossas publicações. Acesse twitter.com/RioSulRádio. Curta, comente, compartilhe. Participe. Voltamos a apresentar Flash House. Agneta Foltzkog, pra quem não sabe, é a lourinha do ABBA. I can feel a something pounding. I'm not. one another. Imagine a life with no ending. Every day will be a new beginning. A life that is happy and strong. Oh, Simpson, Where You Are. Bacana pra caramba. Original é lentinha e tal. Transformaram nessa bateção de estaca gostosa. E sensacional, hein? Anterior, Billy Myers, Kiss the Rain. Ainda, Axwell and Bob Sinclair, What a Wonderful World. Alcazar Physical. E também tivemos aí, iniciando o primeiro, aliás, iniciando o segundo bloco do Flash House de hoje, com a lourinha do ABBA, né? Agnetha Faltskog. Na língua dela lá é Agnetha Faltskog. Bom, o nome da música é When You Walk in the Room. Isso aí foi mais ou menos em 2000 e pouquinho, que ela lançou essa aventura solo e ficou bom. E o programa de hoje fica por aqui, tá? Se Deus quiser, semana que vem a gente tá de volta. E você pode também ouvir pelo podcast.riosulradio.com, no dispositivo que quiser, no dia que quiser, na hora que quiser, né? O programa de hoje, assim que terminado, né? Pouquinho tempo depois ele vai pra lá, pra plataforma de podcast, tá? podcast.riosulradio.com. E você também pode esparramar aí nas suas redes sociais o link, tanto do podcast quanto do programa, quando executado aqui na Rio Sul Rádio, todos os sábados a partir das 18 horas. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela companhia, um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul, Rio Sul. Sete e seis. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Série especial. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. Em formas que você não está acostumado a ouvir. Que você não está acostumado a ouvir. Não está acostumado a ouvir. Rio Sul Rádio. Série especial. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. E você, por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso? Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim. Seja bem-vindo. Boa noite. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the play your game, but it's so good. I've never known anybody like you, but it's so good. I've never dreamed of nobody like you. felt so alive and free. When you're looking at me, I've never felt so happy. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. Number one station in Brazil.